Fecheiro 22, capítulo O Conflito Evitável. O coordenador possuía no seu gabinete privado a curiosidade medieval conhecida por lareira. Na realidade, o homem medieval talvez não a reconhecesse como tal, pois não tinha um significado funcional. A chama que ondulava calmamente achava-se num nicho isolado, atrás de quartos de cor clara. Ateavam-se os troncos a longa distância, por meio de um pequeno desvio do raio de energia que alimentava os edifícios públicos da cidade. O mesmo interruptor que comandava primeiro a ignição retirava as cinzas do lume anterior e permitia a entrada da nova lenha. Era aquilo a que se podia chamar, e chamava, uma lareira domesticada. Mas o próprio lume era real. Tinha uma montagem para o som, pelo que se podia ouvir a crepitação e, evidentemente, ver como saltava na corrente de ar que o alimentava. As lentes grossas do coordenador refletiam em miniatura o discreto clarão da chama, e ainda mais miniaturizada, esta reproduzia-se em cada uma das suas pensativas pupilas e também nas pupilas glaciais da sua convidada, a doutora Susan Calvin, da US Robots and Mechanical Man Corporation. Não te pedi que viesses apenas por razões de natureza social, declarou ele. Assim depreendi, Steven. E, no entanto, não sei muito bem como expor o meu problema. Por um lado, pode não ser nada. Por outro, talvez signifique o fim da humanidade. Depararam-se-me muitos problemas que apresentavam essa alternativa. Acho que acontece com todos eles. Sim, então avalia o seguinte: a World Steel anuncia um excesso de produção acima das 20 mil toneladas. O Canal do México está com 2 meses de atraso. As minas de mercúrio de Almaden revelam uma produção deficiente desde a primeira pasada. Enquanto a fábrica hidropónica de Tientsin tem estado a despedir pessoal, estes factos são os que me acodem ao pensamento do momento. Mas há muitos mais do género. E são graves. Não possuo suficientes conhecimentos de economia para abarcar as temíveis consequências. Em si, não. Se a situação em Almaden se agravasse, poderíamos enviar peritos mineiros. Se há engenheiros hidropónicos em excesso em Tientsin, podem revelar-se úteis em Java ou no Ceilão. Um excedente de 20 mil toneladas de aço esgotar-se-ia em poucos dias com uma procura mundial. E a abertura do Canal do México, 2 meses depois da data prevista, representa uma insignificância. O que me preocupa são as máquinas de que já falei com o teu diretor de investigação. Com o Vincent Silver? Não me disse nada. Pedi-lhe que guardasse segredo. Aparentemente fez o que lhe pedi. E que te disse? Deixa-me situar a questão na sua dimensão adequada. Primeiro quero falar das máquinas. Desejo abordá-las contigo, porque és a única pessoa do mundo que compreende suficientemente bem os robôs para me ajudar num transe como este. Posso tornar-me filosófico? Este serão, podes exprimir-te como desejares e sobre o que te apetecer, desde que me expliques antecipadamente o que pretendes provar. Estes pequenos desequilíbrios na perfeição do nosso sistema de oferta e procura, como já referi, podem prenunciar o primeiro passo para a guerra final. Continua. A psicóloga não se permitiu o luxo de se descontrair, apesar da configuração confortável da poltrona que ocupava. O semblante frio, de lábios finos, e a voz átona acentuavam-se com o rolar dos anos. E embora Stephen Byerley fosse um homem que apreciava e no qual podia confiar, Ela contava quase 70 anos e não era fácil quebrar hábitos cultivados durante toda a vida. Cada período do desenvolvimento humano teve o seu tipo próprio e particular de conflito humano, começou o coordenador. A sua própria variedade de problema, que na aparência só se podia resolver com recurso à força. E em todos os casos, de forma muito frustrante, nunca o resolvia realmente. Pelo contrário, persistia através de uma série de conflitos, para depois se dissipar por si mesmo. Como é a expressão? Ah, sim, não com estrépito, mas num gemido. Quando o ambiente económico e social mudava, depois surgiam novos problemas e novas séries de guerras, num ciclo aparentemente interminável. Consideremos os tempos relativamente modernos. Nos séculos XVI a XVIII, houve a série de guerras dinásticas, em que o problema mais importante para a Europa era saber se seria a casa dos Habsburgos ou dos Valois-Bourbon que governaria o continente. Ora, como a Europa não poderia existir, sendo metade de uma facção e metade da outra, estalou um daqueles conflitos inevitáveis. Só que tal aconteceu e nenhuma guerra destruiu jamais uma e estabeleceu a outra. Até à aparição de uma nova atmosfera social na França de 1789, que derrubou primeiro os Bourbon e por fim os Habsburgo para o canal equívoco de acesso ao incinerador histórico. Nesses mesmos séculos, travaram-se as guerras religiosas mais bárbaras, centradas na questão crucial de decidir se a Europa passaria a ser católica ou protestante. Metade de cada cor não podia ser. Era inevitável que a espada decidisse. Mas não o fez. Na Inglaterra desenvolvia-se um novo industrialismo e no continente um novo nacionalismo. A Europa continuou a ser metade de cada cor até aos nossos dias e ninguém parece muito preocupado com isso. Nos séculos XIX e XX, houve um ciclo de guerras nacionalistas e imperialistas, em que o problema mais importante do mundo consistia em saber que parte da Europa controlaria os recursos económicos e a capacidade de consumo dos territórios não europeus. É claro que toda a não-Europa não podia existir, sendo parte inglesa, parte francesa, parte alemã, etc. Até que se apurou suficientemente a força do nacionalismo. E a não-Europa pôs termo ao que as guerras não tinham resolvido, decidindo que podia existir perfeitamente, sendo não-europeia na sua totalidade. Temos assim um padrão. Expus esta situação com toda a clareza, assentiu Susan. Não são umas observações muito profundas. Pois não. Mas a maior parte das vezes o óbvio é o mais difícil de ver. Costuma-se dizer, é tão evidente como o nariz na tua cara. Mas que porção do nariz consegues ver sem um espelho na tua frente? No século XX teve início um novo ciclo de guerras, como lhe chamarei, talvez ideológicas. As emoções da religião aplicadas aos sistemas económicos, em vez de aos extranaturais, os conflitos armados foram mais uma vez inevitáveis, mas agora entravam em cena armas atômicas. Pelo que a humanidade já não podia viver o seu tormento até à inevitável destruição da inevitabilidade. E vieram depois os robôs positrónicos. Chegaram a tempo. E com eles, e junto deles, as viagens interplanetárias. Assim já não se revestia de tanta importância. Se o mundo era Adam Smith ou Marx, não faziam, aliás, muito sentido nas novas circunstâncias. Ambos tiveram de se adaptar e desembocaram quase no mesmo lugar. Uma espécie de Deus ex machina, num duplo sentido, comentou secamente. Nunca te tinha ouvido fazer jogos de palavras, mas tens razão. O coordenador esboçou um sorriso afável. O termo de cada novo problema limitou-se a dar origem a outro. A nossa nova economia mundial robotizada pôde desenvolver os seus próprios problemas, razão pela qual temos as máquinas. A economia da Terra é estável e continuará a sê-lo, porque se baseia nas decisões de uns mecanismos que calculam e através da força contundente da primeira lei da robótica têm nas suas entranhas a bondade da humanidade. Fez uma pausa e prosseguiu. Embora as máquinas não passem do mais amplo conglomerado de circuitos que calculam, jamais inventados, continuam a ser robôs, no sentido da primeira lei, pelo que toda a nossa economia terrestre se encontra em consonância com os melhores interesses do homem. A população da Terra sabe que não haverá desemprego, nem excesso de produção ou penúria. O esbanjamento e a fome são termos dos compêndios de história. Assim, a questão da propriedade dos meios de produção é insignificante. Quem os possuísse, se porventura a frase tem sentido, um homem, um grupo, uma nação ou toda a humanidade, só os poderia utilizar sob a égide das máquinas. Não porque os homens fossem obrigados a isso, mas porque representaria o caminho mais sensato. E eles sabê-lo-iam. Elimina a guerra. Não apenas o último ciclo de guerras, mas o próximo e todos. A menos que, vendo que se interrompia com ar pensativo, a psicóloga urgiu. Desde que? Desde que as máquinas realizem a sua função. Compreendo. É aqui que entram em cena os desajustamentos insignificantes que há pouco referiste. Aço, hidropónica, etc. Exato. Esses erros não deviam existir. O Dr. Silver disse-me que tal não podia acontecer. Refutou os factos? Que estranho, nele. Não, admite-os, claro. Fui injusto com ele. O que nega é que qualquer erro da máquina seja responsável dos chamados, as palavras são suas, lapsos nas respostas. Afirma que elas são autocorretoras e se houvesse algum erro no circuito de relés, violar-se-iam as leis fundamentais da natureza. E eu disse-lhe, disseste, de qualquer modo suponho que os teus rapazes o comprovaram para se certificar. Consegues ler-me os pensamentos? Foram de facto essas as minhas palavras? E ele replicou que não podia. Excesso de trabalho? Não. Alegou que nenhum ser humano podia fazer. E foi sincero. Afirmou, e espero tê-lo compreendido bem, que as máquinas são uma extrapolação gigantesca. Sim, isso mesmo. Uma equipa de matemáticos trabalha há vários anos no cálculo de um cérebro positrónico equipado para proceder a certas determinações. Utilizando esse cérebro, dedicam-se a novos cálculos para criar um cérebro ainda mais complexo, de que se servem de novo para criar outro ainda mais complicado e assim sucessivamente. Segundo Silver, aquilo a que chamamos máquinas é o resultado de 10 desses passos. Sim, isso soa-me familiar. Por sorte, não sou matemática. Coitado do Vincent. É muito jovem. O diretor anterior não tinha estes problemas. Eu também não. Talvez os robóticos de hoje não consigam compreender as suas próprias criações. Dá essa impressão, de facto. As máquinas não são supercérebros no sentido do suplemento dominical, embora sejam assim descritas. Acontece simplesmente que, na sua própria e particular especialidade de recolher e analisar um número quase infinito de dados e as suas relações, num lapso de tempo quase infinitesimal, progrediram para além da possibilidade de controle humano pormenorizado. Nessa altura, fui mais longe. Perguntei à máquina. No maior sigilo, introduzimos a informação originária relativa à decisão do aço, a sua própria resposta e o desenvolvimento real de então, ou seja, o excesso de produção. E pedimos uma explicação da discrepância. E qual foi a resposta? Posso citá-la palavra por palavra. O assunto não admite explicação. E como interpreta isso o Vincent? De duas formas. Ou não proporcionamos à máquina os dados suficientes que permitissem uma resposta definitiva, o que era improvável, como o Silver admitiu, ou então resultava impossível à máquina admitir que não podia dar qualquer resposta aos dados, porque com isso um ser humano seria suscetível de receber algum dano. Isto, naturalmente, corresponde ao que a primeira lei implica. O Silver aconselhou-me a falar contigo. Estou velha, Stephen. Susan parecia profundamente fatigada. Houve uma época em que querias nomear-me diretora de investigação e rejeitei a oferta. Já não era jovem e não desejava semelhante responsabilidade. O cargo foi para o jovem Silver, com o que me congratulei, embora não lucrasse nada com isso. Pois vejo-me na mesma envolvida nestes imbróglios. Deixa-me explicar-te a minha posição. Na verdade, os meus estudos incluem a interpretação do comportamento do robô à luz das três leis da robótica. Agora, dispomos dessas máquinas incríveis que calculam. Trata-se de robôs positrónicos, pelo que acatam as leis. No entanto, carecem de personalidade. Ou, por outras palavras, as suas funções são extremamente limitadas. Devem ser, de resto, em virtude da sua elevada especialização. Por conseguinte, há muito pouco espaço para a ação recíproca das leis. E o meu método de ataque é virtualmente inútil. Em última análise, não sei se poderei ajudar-te. O coordenador sorriu levemente. Em todo o caso, vou contar-te o resto. Quero expor-te as minhas teorias e talvez então me possas dizer se as consideras possíveis à luz da robopsicologia. Com certeza, sou todo ouvidos. Bem, como as máquinas fornecem respostas erradas e admitindo que se não podem enganar, só existe uma possibilidade. Estão a introduzir-lhes informação falsa. Ou seja, o problema é humano e não robótico. Nessa conformidade, efetuei recentemente uma viagem de inspeção planetária, da qual acabas de regressar a Nova York. Exato. Estás a compreender? Era necessário, pois existem quatro máquinas, cada uma a cargo de uma das regiões planetárias, e todas produzem resultados imperfeitos. Mas isso costuma acontecer, Stephen. Se uma é imperfeita, o facto reflete-se automaticamente no resultado das outras três, porque cada uma delas assume como parte da informação em que as suas próprias decisões se baseiam a perfeição da máquina imperfeita. Com pressuposto errado, produzem respostas falsas. Assim me pareceu, com efeito. Agora escuta. Tenho aqui os registros das minhas reuniões com os vice-coordenadores regionais. Importas-te de os analisar comigo? Mas primeiro diz-me uma coisa. Ouviste falar da Sociedade para a Humanidade? Não ouvi. É uma emanação dos fundamentalistas que impediram que a US Robots utilize robôs positrónicos com a argumentação de se tratar de uma ação de concorrência desleal. Entre outras coisas. A Sociedade para a Humanidade é contra a máquina, suponho? É, mas, bem, já verás. Começamos? Temos em primeiro lugar a região oriental. Como queiras. Região oriental. A. Superfície 23 milhões e 500 mil quilómetros quadrados. B. População 1 bilhão e 700 milhões de habitantes. C. Capital, Xangai. O bisavô de Xing, Os Lin, foi morto durante a invasão japonesa da antiga República da China. E à parte os obedientes filhos, ninguém chorou o seu desaparecimento ou teve sequer conhecimento disso. O avô sobreviveu à guerra civil do final dos anos 40, mas igualmente à parte os obedientes filhos, ninguém se inteirou ou preocupou com o facto. E não obstante, Xing So Lin era o vice-coordenador regional, com a responsabilidade do bem-estar económico de metade da população da Terra. Talvez por ter tudo isto bem presente, apenas possuía dois mapas, com uma única decoração na parede do seu gabinete. Um era antigo, traçado à mão, e representava um par de hectares de terra, marcado com as atualmente antiquadas pictografias da velha China. Um pequeno ribeiro fluía através dos sinais descoloridos e havia as delicadas indicações pictóricas de choças humildes, numa das quais nascera o avô de Xing. O outro mapa era muito grande, traçado finamente, com todos os sinais em perfeitos caracteres cirílicos. Os limites vermelhos que assinalavam a região oriental abarcavam nos seus amplos confins tudo o que outrora fora a China, a Índia, Birmânia, Indochina e Indonésia. Aí, no interior da antiga província de Sichuan, tão diminuto e fino que ninguém o podia descortinar, encontrava-se um pequeno sinal inscrito por Xing, que indicava a localização da sua herdade ancestral. Enquanto falava com Steven em inglês perfeito, Xing permanecia de pé diante dos mapas. Sabe melhor que ninguém, Sr. Coordenador, que o meu cargo, na sua grande maioria, é uma sinecura. Contém uma certa posição social e representa um ponto focal conveniente para a administração. Mas, além disto, é a máquina. A máquina executa todo o trabalho. Que pensa, por exemplo, das obras hidropónicas de Tianjin? Tremendas, admitiu Byerley. No entanto, é uma entre dezenas, e não a mais importante. Xangai, Calcutá, Batávia, Bangkok estão muito difundidas e são a resposta para alimentar os quase 2 milhões dos habitantes do leste. Apesar disso, vocês enfrentam o problema do desemprego em Tianjin. Como podem ter um excesso de produção? É incongruente pensar que a Ásia sofre de comida a mais. Os olhos negros de Xing semicerraram-se. Ainda não se chegou a esse ponto. É verdade que nos últimos meses foram encerrados alguns depósitos em Tianjin, mas não se trata de nada de grave. Os homens passaram à inatividade apenas temporariamente e quem não se importava de trabalhar noutros campos foi enviado para Colombo, no Ceilão, onde principiou a laborar uma nova fábrica. Mas por que tiveram de encerrar os depósitos? Esboçou um sorriso afável. Vejo que não está muito elucidado sobre os hidropónicos. No fundo, não me surpreende. O senhor é do norte, onde ainda se procede ao cultivo da terra. Aí costuma pensar-se que os hidropónicos, se porventura se preocupam com eles, são mecanismos para produzir nabos numa solução química. Na realidade é assim, mas de um modo infinitamente complicado.